Segundo volume da obra. Curso primário. Temos o curso primário, que é o encanto, abaixo do sol. O curso secundário, acima do sol. E o curso superior, que é junto do racional superior. O curso primário é essa vida dos mistérios, dos enigmas e das experiências, para acabar tudo em nada. Porque o que surge do nada, acaba em nada. Então, encanto. Mistérios sem solução. Agora, desencanto. Todas as soluções de toda a formação desse mundo e sua criação. Curso primário, por estarem presos à matéria e sem solução desse enigma. Sabiam que eram assim, mas não sabiam por que ficaram assim, ignorando o seu ser e tudo enfim, fazendo mistérios de tudo, por nada conhecerem de certo, falando que nem papagaio, inconscientemente, por serem encantados, como um animal qualquer, que tudo é preciso aprender para saber. Se não aprender, não sabe, como um outro animal qualquer. Então, este é o curso primário, curso do encanto dos papagaios. Trata-se do astral inferior, por pertencer à matéria, o mundo inferior, o mundo do encanto, dos mistérios, dos enigmas, das experiências, que não tem mais fim, das aventuras, aventurando sempre para ver se dá certo ou não. O mundo do desequilíbrio é o mundo dos bichos, que se trata de dois mundos encantados, os habitantes da Terra e os habitantes do espaço, entre o Sol e a Terra. O mundo visível, que é a matéria, e o mundo invisível, que são os habitantes do espaço. Então este é o curso primário, onde todos nascem sem saber, para tudo aprenderem e ficarem na mesma, por serem encantados. Temos acima do sol o curso secundário, onde habitam outros seres invisíveis e visíveis, que são os planetas. Estão acima do curso primário. Secundário, porque está abaixo da planície racional. O curso superior é junto do racional superior, na planície racional. Então, para que se imunizem e o corpo fluídico volte ao seu lugar de origem, não nascendo mais aí, tratem de conhecer o que é imunização racional, para ter certeza verdadeira do seu ser e de todos os seres, para saberem por que viviam e vivem aí nessa vida de inconformados. Ninguém nunca está conformado, por muito que esteja bem, por ser a matéria de origem do mal. O mal está sempre sofrendo, nunca está satisfeito, porque o mal não conhece o bem. Ele nunca viu o bem, e quem nunca viu o bem fica sempre à procura dele, como estão todos no mundo. Onde vão encontrá-lo? só na imunização racional. A matéria é de origem do mal. É o mal puro. Por ser mal, por si mesmo se destrói. Se acaba, morre. Ficariam aí a vida inteira a procurar o bem sem encontrar, porque ele não existe na vida da matéria. Pois se tudo é matéria, se tudo é de origem do mal, se tudo é mal, onde é que vão encontrar o bem? Agora, existe a palavra bem, mas só que esta palavra é para engambelar, para amansar, para atrair, para catequizar, para viver iludido, sem esperança. Espere que ainda vai vir o bem um dia. Então, fica o ser humano naquela esperança de ficar bem um dia, naquela ilusão. Por desconhecerem a origem do seu ser, do ser da matéria, que é origem do mal, e por o bem não existir, é que não se vê ninguém satisfeito. Todos no mundo vivem insatisfeitos, porque ninguém está bem, pois são de origem do mal, são maus. A vida é um mal, por ser material. Onde é que está o bem? Onde vão encontrar o bem aí? Todos desassossegados, todos preocupados, todos cheios de problemas. O desassossego é grande universalmente. A palavra bem foi uma palavra inventada, criada pelos homens, como todas as palavras, para se compreenderem. Inventaram essa palavra bem para amansar os selvagens, catequizar, para acalmar as feras. Faça isso que você vai ficar bem. Se as feras estavam brabas, acalmavam, ficavam mansas, à espera daquele bem. Enquanto estavam à espera, naquela esperança, dava tempo de domesticar, de amansar. Ficavam naquela esperança de que iam ficar muito bem, e com aquele interesse de ficar bem, ficavam obedientes, humildes, pensando no bem que iam receber, e esse bem sempre ficando na esperança, que é a última que morre. Já viu matéria ser boa? Já viu bem em matéria? Só mesmo quem está iludido com as coisas. E um iludido não sabe o que diz. Um iludido é um inconsciente. Iludido com as fantasias. Iludido com as aparências. Iludido com as artes. Iludido com esse presépio que é o mundo do encanto. O inconsciente que não sabe por que aí nasceu, não sabe por que aí vive, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Ficam admitindo tudo isto e falando que nem papagaio, inconscientemente, porque de realidade nada conhecem, nada sabem, a não ser agora que estão sabendo, vendo e sentindo o drama do encanto, a luta dos inconscientes. Hoje tomam conhecimento da verdade como ela é, do encanto e do desencanto. Lutam um pouco para se libertar da vida da inconsciência, que é a vida do encanto. Então, curso primário, curso secundário e curso superior.